Já faz 4 dias que não para de chover. Verônica acha o máximo um dia legal pra morrer. Ela gosta quando os dias estão nublados, nublados. Ela só veste preto, preto, só preto. Quantas semanas eu espero respostas? Eu só queria entendê-la. Quantos planos, verdades expostas, como não querê-la? Já faz 4 dias que eu parei de viver pensando em você. Eu tenho a mente em chamas, não encontro as palavras pra lhe dizer. Soldados, vulcões, rodovias e viciados, viciados. Só tem paz quando tem Verônica. Eu não vejo precipício mesmo quando estou à beira. Eu não vejo precipício mesmo quando estou à beira. Não vejo o precipício mesmo quando estou à beira. Eu não vejo o precipício mesmo quando estou à beira. Eu não vejo o precipício mesmo quando estou à beira. O precipício mesmo, mesmo, mesmo quando estou à beira.